falar sem pagar, curte aí então. Relato na jogada, posse, a convulsão lá da laringa trilha, minha rima sobe a mente. Mente acionada, humildemente iremos mais além. Chegou a hora, levanta a mente, atento, temos nossos planos. Banca forte pra falar, preto se sobressaltando. Podem criticar, o bicho vai pegar. Dispararam a fúria, rap squash vai pesar. Devolvimentos, verdades, expressão no dom. Batida, sequência de estrofe, palavreado, gira, preto se me gatilhar. Aí, cada um. Banca forte, zona norte, cena testamento. É a função de 5 réus na original versão. Da balada pra bateria, real informação. Conclusão, vem, ó, um passado autenticada na rádio. Hip hop problema, faz o tema das ruas da trilha sonora sem miséria. Pra mostrar que não paga, chegando rajando, bebo rei, revolução. Relato, reforço na treta, falei. Só apetitoso, incriminando baixo, tipo atentado na levada. Bumbo, caixa, som de favela, sequelo, grave, estrala. Interior paulista no enquadro pra provar que não tem caipira e nem parasita, sentes andar no reverbo, veneno sonoro, paciência, plano bem bolado, conspiração é o tema, não não trema. Somos astruzão, nem tão pouco humorista. Verbo pesado em complexo, tua periferia. Rap break levada real do som, ouça a posse da versão. Rap nacional, som de ladrão. Relato está no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. E se conspirar, pode ser que o bicho vai pegar. Back to play, aumente o PA. Relato está no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. E se conspirar, pode ser que o bicho vai pegar. Back to play, aumente o PA. Expõe o rapper pra que vai e mente. O nosso dom nervoso acessado, rumo frente a frente. Agora vem, vem menos, vai ficar embaçado. Pra quem tirou relato de país que de otário. Da zona norte pro mundo, movimento bom me forte. Levado as ideias de qualquer lado, uma rajada de toque. Aí não somos locks, não. Nem muito menos moleques. Baseados na real, arma penal, microfone, escarte oficial, temos voz ativa. Revolucionário e pá. Relato da periferia. Não somos de bandeiros nem de timba, somos de estrofes fortes. A nossa cara é rap, quem ouve curte e entende. Personalidade pancada, o bumbo bate, tem distorção. Relato no ar, a volta, convulsão. Doa quem doer, vê a posse da jogada. 2000 graus, nervosamente atento, rimas coligadas. Relato no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. Se conspirar, pode crer que o bicho vai chegar. Segura a bronca que a quadrilha vai pensar. Relato está no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. Se conspirar, pode crer que o bicho vai chegar. Segura a bronca que a quadrilha vai pensar. Foi o rapper pra vocês, arquivo 1, ato comprovado. AZ no tribunal, Nino X vem chegando. É 5 pretos de atitude, aqui não falta ideia. Se rap é som de ladrão, somos criminosos, acerta. Já pequei, não errei, fala a verdade, não é crime. Voz ativa na expressão, se definir. A fita foi lançada, quero ver quem vai contrariar. Baque forte de lei, Ribeirão na fita, o tempo se esgotou. Nosso dom está em atrito, se liga, mente evoluída e nisso pra quem desacredita. Repercussão, segura pra que os caras estão em ordem. Se liga aí, sangue bom, impacto, batida forte de som, puto, estou legal. Agora é na moral, São Paulo, Campinas, Brasília, temos aliás vocal, e aí? Contagem regressiva, não dá mais para escapar. O tempo se fechou, rap é nacional, Brasil, periferia norte. Valorizo o recado, tenta mudar minha mente. Aquele que usa o fluido, um relato, porta pra cima. O de chavo vai ser rajada de letra. Os poetas que se cuidam, mente fraca, não aguenta. Mental, negros e brancos em ascensão. O sigilo foi quebrado, vai ter choque de divulgação. Pra mostrar que não paga, RP na sequência, o rap vai falar. Quem não tiver cacife, acelera. Relato no ar, expressão pagodeiro, não tem vez. Jogaram para trás e a volta pesando, falei. Não vamos desistir tão fácil, então se liga aí agora. Insurreição, o troco pra quem fez a crítica. RP é prova, o rap é bronca. Quem não curte se liga, não guardamos mágoas. Relato da periferia. A forma caiu, humildemente sou forte da noite. 2000 graus, nervosamente atentos, tô ligado à posse. Relato no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. Se conspirar, pode ter que o bicho vai chegar. Quando a rima é minha cara, não vou parar. Relato está no ar, quero ver quem vai contrariar. Demorou de chegar. Se conspirar, pode ser que o bicho vai chegar. Quando a rima é minha cara, não vou parar. Demorou de chegar.